Então, basicamente, a diferença entre a teoria moderna e a teoria antiga, que nós vimos na aula passada, se baseia, em primeiro lugar, no quê? Nessa diferença, né, entre a sociedade natural e a relação natural entre os homens, que nós vimos com Aristóteles e Platão, né, da teoria do Estado liberal, onde os homens não são sociáveis. Né. Para os autores de hoje, né, o Estado é um problema, e é um problema porque ele é um Estado artificial, ou seja, ele não foi criado naturalmente com a sociedade. Né? Os homens são inimigos entre si porque são seres desejantes, percebem? E o que acontece? O Estado aparece para regular forças, para regular conflitos, em especial para dar poder a um só, para que um desses pessoas, os políticos, controle os demais, certo? Então, basicamente, essa teoria liberal que nós vamos ver a origem na aula de hoje. Né? Qual que é o bom Estado para um liberal? O Estado onde o Estado não faz quase nada. Sabe? Onde, o que manda no Estado liberal? A economia. Né? Porque a economia é muito mais natural que o Estado. Okay? Você percebe isso na sua casa, né? Às vezes. Né? Como é que você entra em sociedade na sua casa? Como é que você aceita o poder político, né? Certo, por político, você não é capaz de desistir por si mesmo, sozinho. Né? Então, o que faz exatamente os pais? Né? Como os pais detêm exatamente o monopólio do dinheiro, o monopólio dos mantimentos, o monopólio da casa, você é obrigado a se sujeitar a certas regras. Né? Já viram isso acontecer algumas vezes. Né? E por que você se sujeita a algumas regras? Né? Porque os pais detêm, antes do poder político, o poder econômico. Entendem isso? Aí você pode pensar a sociedade, né, nesse esquema. Mal, né? Interessante. Enfim, mas é isso. Então, o primeiro autor que a gente vai estudar, essa lousa é realmente incrível. Eu fico imaginando o cara do MEC que entra aqui e vê essa lousa. O que está vendo aqui? Esses professores agora só usam PowerPoint, não é isso? Eles não dormem com PowerPoint, não. É legal? Então, vou fazer a próxima aula do PowerPoint, então. Os outros ficarem tristes. Vocês não ficam lendo o PowerPoint? Vocês não se irritam quando as pessoas leem o PowerPoint? Não, mas assim, é pra ler. Mostra, gente, dá uma lida, você vai acompanhar. Entendi. Vou ficar pequeno os pontos, porque... Qual que é a influência do Thomas Hobbes? Qual que é a grande influência do Thomas Hobbes? Hobbes tem três grandes influências que vão determinar o pensamento político moderno, ok? O primeiro é o método racional, proposto por René Descartes. Vocês lembram do Descartes? O penso, logo existo? Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Duvido, logo existo. Isso. Porque eu não posso duvidar que duvido. Né? E se duvido, há algo que duvido. Né? Então, mesmo que o corpo seja uma criação de um Deus enganador, o famoso Deus enganador de Descartes, né? O que acontece? Isso é bem interessante, o código ergo sum, né? Porque o que garante, por exemplo, que eu existo para você? Porque não pode existir um Deus enganador, um tipo de Matrix, que vai lá e cria uma realidade virtual que você se interage? Pode ou não pode existir? Pode, né? É uma possibilidade, Parece maluca, mas é uma possibilidade, né? Então a pergunta é: você existe? Será que você não é fruto de um Deus enganador? Né? Pode ser que você não seja assim como você é, né? Para Descartes. Né? Mas não importa. O importante é que você duvida de tudo, né? Mas o que acontece? Por uma questão lógica, você não pode duvidar de si mesmo. Se você duvida, algo duvida. Então, esse algo existe. E esse algo é pensamento. Professor, por que, que isso é importante? Isso é importante porque antigamente a certeza estava somente no mundo empírico. Aristóteles, lembra do nosso amigo Aristóteles? Né? Então, eu vejo o mundo, eu vejo que cada coisa do mundo tem uma finalidade e penso eu. O mundo todo tem uma finalidade. O mundo todo tem uma lógica. Então, o que diz Aristóteles? Eu olho para cima e vejo o quê? Que o Sol roda em torno da Terra. Vai perceber que o sol, se você olha para cima, o sol está meio-dia, o sol está 2 horas, né? O sol está a pico. Na verdade, não é o sol que está a pico, né? É a terra que está a pico. O sol está parado no pôr do centro, não tem jeito de soltar a pico. Né? E o que acontece? Quando Galileu Galilei eles mostram empiricamente a teoria de Copérnico, que o sol está no centro do universo e que tudo gira em torno de um sol, até mesmo nós, né? O que acontece com as certezas do mundo físico? As certezas elas desabam, né? Você não consegue mais achar certeza no mundo, né? Você diz, por exemplo, que todo cisne é branco. Essa é a teoria. O que é um cisne? Um cisne é uma ave que mora no lago, que tem pescoço torto e é necessariamente branco. Por quê? Porque você vai para a Europa e para a África e para a Ásia e lá todo cisne é branco. Só que aí o cara chega na Austrália, depois de 1600, né? Começo de 1700, e percebe que na região da Austrália que existe um cisne negro. E o cisne extremamente negro. Aí a teoria do cisne negro. Como assim? Em todo lugar do mundo eu vejo que o cisne é branco, eu digo que o cisne é branco, mas existe um lugar, uma região, todo o planeta, onde o cisne tem penas negras. Percebem? O que acontece com as certezas? Começam a se minar. E o que acontece quando as pessoas perdem as certezas de uma coisa? Elas buscam outras certezas, não é isso? E é isso que nosso amigo Descartes propõe. Né? A partir do momento que eu não posso mais confiar no que eu vejo, nem posso mais confiar na religião, porque a religião endossava exatamente, até mesmo que a Terra era o centro do universo, qual que é a única fonte de realmente conhecimento que eu posso ter? Qual é a única grande certeza? E Descartes nos dá uma certeza. Né? O penso logo existo é mais do que a certeza de estar aqui. Significa que o nosso pensamento pode ser uma fonte de certeza. Aconteça o que acontecer, por mais que o mundo mude do que a gente pensa que ele é, há uma certeza. A certeza que nós existimos e a certeza que nós pensamos. E a certeza que o nosso pensamento pode distinguir o correto do incorreto, quando tem dados suficientes. Isso cria a teoria do antropocentrismo. Né? Ou seja, o que é o antropocentrismo? O homem é o centro do universo agora. O homem é o centro da certeza. Percebe? Cada um carrega com si um tipo de certeza. Você pode não ter certeza do que é o mundo, né? Mas você tem a certeza de que pode distinguir o verdadeiro do falso. Entendem isso? Então o homem passa a ser o princípio do conhecimento. E no método cartesiano nós vamos ter o quê? Sendo que o método cartesiano tinha uma regra clara, né? Clareza e distinção. E como é que eu faço para resolver problemas do cartesianismo? Método cartesiano, né? Eu vou dos problemas mais complexos para os mais simples, exatamente. Né? Então eu tenho um problema grande de geometria. O que eu faço? Né? Tenho lá uma equação gigante. Divido a equação nas menores partes. Né? Primeiro as chaves, depois os colchetes, depois os parênteses. Lembram disso? Né? Aí você vai fazendo tudo para chegar no menor número. Né? Percebe que a conta é uma pirâmide decrescente. O que eu faço com isso? Eu reduzo todos os meus problemas a partes separadas. Como, por exemplo, a gota, o arco-íris. Né? Quem descobre a essência do arco-íris? René Descartes. Como é que René Descartes faz a descoberta? As pessoas perguntaram para começaram a se perguntar, quem criou o arco-íris? É uma pergunta medieval bem interessante, não é? Você chove, as vai para o céu que tem arco-íris. E parece que só tem arco-íris quando chove. O que será exatamente um arco-íris? E René Descartes usando esse método percebe que é fácil descobrir. Quando é que aparece arco-íris? Quando chove. Quando chove, certo? O que tem no ar quando chove? Água. Hã? Água. Água. Tem ar e água, certo? Quando tem ar sem a água, não surge arco-íris. E quando tem ar com água, surge arco-íris. O que René Descartes faz, você se lembra? Ele pega um vidro e faz um jarro que parece uma gota de água grande, de 1 litro. Ele faz uma gota de um jarro como se fosse uma gota de água e enche de água até a borda. Ok? Aí ele percebe que não surge nenhum arco-íris. Aí ele também percebe o seguinte: o arco-íris não aparece à noite, não é isso? Então aparece quando? De dia. O que tem de dia? Luz do sol. Então ele faz um experimento. Qual a menor matéria que existe? Ar e água. O ar está aqui, é a gota de água. Aí eu jogo a luz, certo? Quando joga a luz, o que acontece? Eu crio um prisma. E aí eu vou colocar a pessoa a descobrir a essência do arco-íris. O arco-íris nada mais é do que uma refração do prisma, né? Ele pega a luz e decompõe várias cores. Verde, vermelho, amarelo. Mas qual que é a essência disso aqui? Por que ele pode fazer essa descoberta? Por causa da regra, né? A regra do pacto mais complexo para o mais simples. O mais simples para o mais complexo. Quando eu divido as coisas, eu chamo de análise. O que é a análise de algum problema? Vocês que fazem TCC. O que é a análise do problema? Como é que você faz uma análise do problema? Esse é um problema de relações públicas. Como é que você faz análise disso? Decompõe o problema. Isso. Decompõe o problema. Nas suas menores partes. Certo? Depois que você recompõe, o que você faz? Analisa as partes, não é isso? Depois faz a síntese. Estuda o quê? A relação entre as partes. O que mostra a gente da carta? Primeiro eu separo o ar da água e da luz do sol. Cada um deles eu percebo que não faz nada separado. E o que acontece? Eu junto tudo isso. Jogo a luz na gota de água, que passa pelo ar. E isso me dá o quê? O arco-íris, percebe? Isso é a síntese. Cada parte disso é análise. Certo? E a junção dessas três partes, luz, ar e água, forma o arco-íris. Legal, né? Estudar isso já foi. Aí quando você olha para esse método, o que faz nosso amigo Hobbes? O Hobbes olha para isso e fala, ah, gostei, legal. O que faz nosso amigo Aristóteles? Junta a aritmética, os números, com a geometria. Se lembra do plano cartesiano, não é isso? Coordenadas, abscissas, você pega uma equação, joga o ponto da equação lá, aí dá uma reta, dá uma parábola. Aí ele fala assim, ah, acho que eu posso fazer isso com a política. O que é que eu pensaria a política? Vamos lá, olha só. Que beleza. Isso foi Hobbes? Isso aqui foi de Descartes. Digo para você que Hobbes foi um herdeiro de Descartes. Herdeiro de Descartes em que sentido? Herdeiro do método racional. Do método empírico geométrico. Ou seja, o nosso amigo Descartes vai usar o quê? Duas coisas. Não só mais o mundo empírico, como Aristóteles, como tem a matemática de Platão. Para Platão, o mundo era basicamente matemática. Ideias perfeitas. Mundo das ideias. Para Aristóteles, o que acontece? O mundo é matéria, é sentido, é visão, audição, tato. Existem ideias abstratas. O que faz o nosso amigo Descartes? Ele une exatamente a essência do Platão com a essência do Aristóteles. Eu posso casar tanto a matemática como a lá. Tanto a matemática quanto o empírico, as experiências. Como, por exemplo, se você estuda uma opinião pública, método qualitativo, quantitativo, não é isso? O que é o método quantitativo? Você pega uma pesquisa de opinião, você tem aquele papel cheio de perguntinhas, não é isso? Você gosta de açúcar, sim ou não? Você gosta do açúcar da Eca, sim ou não? Você gosta de açúcar da Eca ou de Hermínia, sim ou não? Aí vai fazendo o negócio, né? Aí você vai lá no computador, pega e joga. Joga com um negócio estatístico, é isso? SS, PC, né? Vamos usar essa merda na graduação. Qual é o nome desse programa? SS, PC, não é isso? SS, PS, isso. SS, PS. Graças a Deus não uso mais esse tipo de coisa. Mas você joga com a merda SS, PS, a gente dá um número de porcentagens, né? Por quê? Porque fazer cálculo na mão, né? De unha, é para questões mentais da FISMAT, né? Física matemática. Você pega um monte de conta e tudo mais, aí você cria parâmetros de tabela, gráfica com tabela, joga aquelas fórmulas, aí chega as porcentagens, né? 80% dos alunos da EC gostam de açúcar, né? 40% da EC deles só consomem açúcar nas relações públicas. E somente 20% gostam do açúcar da tia Hermínia. Que beleza, né? Aí tem que dar as estatísticas, significante. Mas o que acontece nesse caso? Por que eu tenho essa noção de que o surdo é minha, ele é menos consumido, ele é menos querido? Porque eu tinha uma constatação empírica que foi comprovada com o método matemático. Se for Descartes que criou essa merda de estatística. É um problema. Então vamos usar essa bosta aqui para fazer política. Como é que eu posso pensar o Estado? Qual é o nosso problema? Qual é o problema do Hobbes? O problema do Hobbes é a política, em especial o Estado, não é isso? Se nós seguirmos então a orientação do nosso amigo Descartes, do método cartesiano, geométrico, como é que eu faço para descobrir exatamente o que é o Estado? Como estudar o Estado? Na verdade, é Descartes e Euclides, né? Qual que é o axioma primeiro? Qual que é o axioma primeiro, tanto do Descartes quanto do Euclides, da geometria? Acabei de dizer, senhores. Como é que eu estudei o arco-íris? Análise, decomposição. Eu decomponho tudo nas suas menores partes, não é isso? Como é que eu desmonto o Estado? Qual é a menor parte do Estado? Ah? As pessoas. A menor parte do Estado é o... Como é que eu vou descobrir o que é o Estado? Olhando para a natureza? Talvez. Mas tem como pôr esse problema. Qual é exatamente a menor parte então, para se estudar? Qual é a gotícula de água? Qual é a gotícula de água da política? O homem. Então, se eu não conhecer quem é o homem, eu consigo conhecer o que é a política e o que é o Estado? Eu consigo lidar com uma pessoa se eu não sei quem ela é? Sim ou não? Não, né? Ou no máximo bem mal. É isso? Então a primeira coisa que o Bobbes vai nos dizer é exatamente isso. Quem que é o homem? E por que esse homem que está isolado tem que viver em sociedade? E aí o nosso amigo Hobbes vai traçando exatamente o que é o indivíduo. Né? O que é o homem? Percebe que a palavra indivíduo, nasce com os modernos, nasce com Thomas Hobbes. O que é indivíduo? Qual você acha que é a origem da palavra indivíduo? A gente parece, não sou parecido com alguma coisa? Hã? Único. Pense em relação à matemática, já que a gente está falando em matemática. Qual a palavra que mais perto de... Hã? Não. Indivíduo. Pensa na matemática mais básica. Hã? Indivisível. Boa, moça, boa. O indivisível. Ou seja, quando chegou a menor parte, eu posso dividir a menor parte? Não. A menor parte nós chamamos de indivisível. Ou seja, você não pode dividir isso. Percebe? Porque o termo, a origem do termo indivíduo, você sempre usou indivíduo, mas nunca entendeu por que você usava. Indivíduo significa o seguinte, né? Seja o que for que eu vou estudar, qual seja a instituição, a Shell, a Ford, a política, eu vou para a menor parte, o indivisível. O indivisível é o homem. Beleza? Indivíduo. Você pode não saber muitas coisas daqui. Provavelmente isso não serve para nada na sua vida, né? Mas você aprendeu hoje que indivíduo vem de indivisível, a menor parte de alguma coisa. Bom, o que exatamente é o homem hobbesiano? O homem hobbesiano tem algumas características. Né? Qual é a grande primeira característica do homem hobbesiano? Que aí nós vamos ver exatamente o que ele entra em política. A primeira característica é que ele quer manter a vida, buscar o prazer, e evitar a dor e a morte, certo? O que diz Hobbes? Qual é a eficiência de qualquer ser vivo? Qual é a eficiência de qualquer ser vivo que o homem tem? Todo ser vivo quer buscar o prazer, a vida, manter a vida buscando o prazer e fugir da dor, da morte. Não é essencial em todos os seres vivos? Então, a primeira coisa mais básica de nós, queremos nos manter vivos e queremos buscar o prazer. Beleza? Tem alguma dúvida ou não? Vocês discordam do nosso amigo Aristóteles, do nosso amigo Hobbes? Sim ou não? A segunda é que o homem é, não tem valor. Não tem valores. O homem natural. O homem natural. O homem natural não tem valores. Você nasce mal, seu indivíduo muito mal, e graças à sociedade você se torna um homem bom. O mais perto possível que você é uma coisa boa. Menos egoísta, menos destrutivo. Então eu te impeço. Esse teremos ouvir na próxima aula. Mas para um liberal e para um campo das relações públicas, o homem não tem valores, o homem não tem moral. Professor, por que ele não tem? Os animais não têm valores. Você vê que o certo e o errado, você aprende socialmente o que é o certo e o errado? Concorda comigo ou não? A bigamia, ela é condenada? Aqui é. Estados Islâmicos não é condenado. Já viram o belo e o feio? Existe o bonito e o feio? Porque o feio é uma aberração humana. Nenhum outro animal tem isso. Você viu cachorros? Cachorro no cio? Cachorro mamífero, não é? Cachorro tem preferências. Você tem um prazer, um vira-lata. Seu vira-lata só trauma com outras vira-latas. Ele não gosta de poodle. Ele prefere Rottweilers. Quando ele vai copular lá, ele tem alguma preferência sexual? Não, né? Tem qualquer coisa que aparece. Desnutrida, nutrida, tá no cio. A sua perna, qualquer coisa ele pode introduzir o negócio dele, vai. Você entende? O que acontece? Não tem certo e errado, feito ou não, né? O horário certo de fazer cópula. Ele simplesmente faz. Entende? Assim como os cílios também escolhem os parceiros, né? A fêmea está disposta a ter relações, o macho percebe isso, ele vai, ele copula, certo? Não tem gordo, magro, alto, feio, bonito, pelo mais bonito, mais viscoso, né? Não tem isso. Né? Isso significa o quê? Todos esses valores são aprendidos socialmente. Então o homem nasce sem valores, sem moral. Isso é importante. Né? Afinal, para Aristóteles, o homem nasce com o mínimo do quê? Com o mínimo de valores. E o valor que ele busca é a vida em sociedade. E tem uma orientação. Ou como diz Platão, o homem nasce sabendo o que é moral. Ele só não se lembra. Para o nosso amigo Hobbes, isso não acontece. O homem natural é um homem que não tem valores. Certo? A terceira. Como é que o homem natural vê o mundo? Através de prazer e dor. Como qualquer outro animal. Como é que ele pode avaliar o mundo? Se ele não tem valores, como é que ele avalia? Quando acontece alguma coisa que me alegra, isso é prazer, certo? Eu vejo uma fêmea, a fêmea quer copular, eu copulo e me sinto muito bem, certo? Aí chega outro macho que a fêmea vai lá e bate. Aí eu sei que apanhar em causa dor, então apanhar é mal. Como é que o homem natural não avalia as coisas? De jeito mais simples, né? O que me traz prazer é bom, o que me traz dor é mal. Certo? Bem, você desce o seu cachorro. Você lê a Bíblia para ele? Olha, não pode sair mordendo as pessoas. É isso? Manda ele para a escolinha? Não, né? Quando ele começa a latir para as pessoas desde pequeno, você pega o seu jornal, você enrola. É isso? Aí você chega no focinho do cachorro, o que você faz? Não, que dó. Bah, não é isso? Como se fosse um taco de beisebol. Você pega o focinho dói, né? Como você não consegue acertar o saco do cachorro. Então, o focinho é a coisa que mais perto chega, né? Percebe? Então aí você percebe, ó, não pode, né? Aí entende o não como dor, né? Então você fala não e já sabe que vem uma dor, uma possível dor, né? Estímulo resposta. Beleza? Até aí vocês concordam com o Hobbes, não? O que mais diz? O homem. Quatro, ele é desejante. O que move o homem? Desejos. Certo? Professor, por que o desejo é importante? O que acontece com o desejo? O desejo é aquilo que me falta, não é isso? O desejo é o que falta. Eu expliquei na aula passada, expliquei pra vocês? Sim ou não? Só solidão, se na tá, é verdade. O dia fala do Platão sobre o desejo? Não? Vocês lembram a teoria platônica sobre o desejo? O que é o desejo? Quer desejar alguma coisa? Querer alguma coisa que você não tem, isso? Ou seja, o desejo é uma falta. É a falta de alguma coisa que você quer. Certo? O que move a falta, o desejo? A falta. Por isso, portanto, o homem sempre é imperfeito. O homem sempre é imperfeito não por um mandamento divino. Não porque Deus disse isso na Bíblia. O homem imperfeito que sempre busca alguma coisa para ser alguém. Busca sempre alguma coisa para completar. A sua imperfeição é em essência. Em essência material. Certo? Todo ser vivo deseja algo. Todo ser vivo carece de alguma coisa. Parece fome, parece amor, parece afeto e se move para buscar. Beleza? Agora, olha só isso aqui. Eu sou um ser que se move por desejos. As minhas únicas condições de avaliar o mundo é prazer e dor. E eu não tenho valores, por isso mesmo não tenho nem moral, nem legislação. O que acontece no mundo com outro homem? E os dois desejam a mesma coisa? Disputa. O que acontece? O homem natural, assim como qualquer outro animal, ele não tem regras sociais. Logo, ele disputa o que ele deseja. Se o homem é um ser desejante, então, o que descobre? Isso fere a tese de Aristóteles. Como é que isso fere a tese de Aristóteles? Para Aristóteles, nós somos o quê? Homens sociais. Homens naturalmente sociais. Homens naturalmente cordiais. Para o segundo Hobbes, o homem natural, ele não é, ele é antissocial. Por que ele é antissocial? Porque ele é incapaz de se relacionar com o outro. Quando ele e o outro querem a mesma coisa, eles vão entrar em disputa, eles vão entrar em guerra. Sabe? O desejo fomenta a guerra. É assim que tá? Uma palavra para esses. Estado de natureza. Entre o estado de natureza e o estado civil existe o estado de guerra. O que é o estado de natureza? O estado de natureza chama-se estado de guerra. É o estado de todos contra todos. E, afinal, somente a sociedade regulamenta quem pode ter a posse de alguma coisa. Chocante isso? Ah, beleza. Logo, a quinta conclusão disso é que o Estado não é natural. Mais do que isso, o Estado é inimigo da nossa natureza. Inimigo. Isso é importante vocês registrarem, né? Todo Estado é inimigo da natureza. Por que ele é inimigo da natureza? Porque a partir do momento que você tem leis, você regulamenta as posses. Isso não existe no Estado natural. Você não pode regulamentar as posses. É um desatino. Total desatino. Vou uma coisa aqui. Eu coloquei isso. E aí, senhores? Temos então um homem que ao mesmo tempo é desejante, ao mesmo tempo livre, que nada o prende, certo? E tem uma outra coisa que acompanha o homem, que é a igualdade. O Hobbes exatamente introduz um conceito bíblico que é da igualdade, mas não é da igualdade em Deus. A igualdade para o liberal, a igualdade para Hobbes, a igualdade para a econômica, para a economia em geral, está numa capacidade que todos nós temos. Eu pergunto para você, vocês parecem iguais uns aos outros? Sim ou não? Vocês parecem iguais? Sim? Por quê? Vocês parecem igual a ele? A gente tem dois olhos, uma boca. O que mais? Nosso amigo Aristóteles diz o seguinte: a escravidão é impossível porque alguns homens são superiores a outros. Uns são mais inteligentes, outros são mais fortes, e há sempre um melhor homem que um pior. A espécie pode ser a mesma, mas o que acontece? A natureza nos mostra empiricamente, e isso é uma crença até mesmo até chegar ao Hobbes, que cada um é diferente. Por quê? Porque existem outras hierarquias. Sempre alguém mais poderoso do que outro. Os homens, segundo o próprio Aristóteles, são desiguais por natureza. Há homens superiores e há homens inferiores. O que diz Hobbes? Hobbes diz o seguinte: os homens, eles são iguais por natureza. Agora perceba, como é que um homem pode ser igual ao outro no estado de natureza? Vamos pegar duas espécies aqui. O que é estado de natureza? O homem isolado, é isso? Vamos pegar alguém aqui. Vamos pegar essa moça, qual é o seu nome? É. Carol. Vamos olhar para a Carol. A Carol está ali, com vários músculos, não é isso? Você é muito ágil ou não? Você corre bem? Mais ou menos, né? E qual é o seu nome mesmo? Eu? É, Lucas. Lucas. Vamos analisar exatamente esse estado do pesiano. Já desculpa que eu não sou. Então, o que acontece, Lucas? Vocês estão na beira de um rio, tem uma árvore. Carol, né? Desculpa. Carol. E a Carol está lá colhendo frutas. Perfeito? E você já tem frutas, mas o que acontece? Você está na natureza sozinho e tem algumas necessidades básicas que não somente comer. Né? Enfim, comer também se pode chamar isso, mas isso é uma necessidade biológica para o contato peniano. Né? E aí você vê Carol, certo? Isso é a natureza, não existe uma regra que regulamenta as relações sociais, percebe? O que acontece? Você está afim de Carol. Então o que você fará para entender exatamente popular com Carol? Ajudar ela a pegar fruto. No estado de natureza. Não! Não, não, não. Então você vai lá e vai ficar uma força nela para levar ela para a caverna. Percebe exatamente isso? Você é igual a ela? Você acha que um combate difícil, quem é o melhor? Sim, é a mente. A mente é o melhor. Mas ele, né? Mal foi. Nosso amigo deseja a Carol. E o Felipe, não é isso? Deseja a Carol, certo? Aí já dois desejos. Carol agora é um objeto de desejo de duas pessoas. Como é que eu resolvi isso nessa brincadeira? Guerra. Guerra, exatamente. Guerra do fogo. Institucional, eu vou transferir a guerra. E aí, nosso amigo vence, depois de uma batalha exaustiva, nosso amigo pega, espanca, enfim, os dois caem, né? Mas somente a gente consegue levantar. Aí pega ela, Carol, pelo cabelo e arrasta para a caverna. Até aí vale o quê? A lei do mais forte. Até aí vai ficar desigual, né? Só que acontece um fenômeno. Nosso amigo chega, se recompõe, e aí vai fazer a cola com o Carol, certo? E o que acontece? A cola sabe como é que é, né? Depois de um certo tempo, quando a coisa acontece, tem que chegar orgasmo e tal, o que acontece com o seu corpo? Relaxa, não é isso? Você tem explosão orgasmática, gozo e tal, você faz sexo violento em cima, embaixo, com o cotovelo, com tudo. Aí chega um momento que você não tem mais energia. Certo? E o que acontece? Carol se levanta. e ver nosso amigo desmaiado. Só que aí a Carol gosta da caverna dele, porque daí ela morava perto baixo numa árvore. Olha a caverna dele, pegou baixo, que beleza de caverna. Andou lá pro lado, lá pro outro lado, disse, eu gostei daqui. Legal. Legal. Sossegado, pista pro rio. Gostei, gostei. Melhor que eu tô. Então o que faz Carol? A Carol vai usar o princípio de igualdade do Hobbesiano. Como é esse princípio de igualdade do Hobbesiano? A Carol fica desmaiada, ela pega uma pedra, estoura a cabeça dele com uma pedra, você está abaixo. Certo? Então, sobre o que isso é igual, exatamente? Para o liberal e para o Hobbesiano, todos os homens são iguais por um fator. Todos os homens têm igual função de matar o outro. Não importa a sua condição física, sua condição econômica, sua condição social. Não importa quem você é. Não importa que a pessoa que está ao seu lado tem grandes chances de te matar. Por mais que ela seja pequena, mais forte que todos os homens e mais poderoso, o rei, por exemplo, ele mora tem que dormir. Mora tem que comer. Mora tem que sair do palácio para ver a realidade, a paisagem, enfim. Esses homens quase sempre se encontram em estado vulnerável. E o que acontece quando você se encontra em estado vulnerável? Você está à mercê de alguém que está mais bem preparado. Entende isso? Pois é mesmo o revólver, então, é uma coisa muito mais fácil. O revólver, segundo os liberais, igualou todo mundo. Você não precisa nem mais chegar perto e jogar pedra nele. Simplesmente vão atirar e dar um tiro. Você é um anão pequenininho, né? E pode bater uma fila com um revólver, por exemplo. Pode? Pode. Então, o princípio de igualdade jurídica do Estado liberal está na capacidade que um homem tem de matar um outro homem. Beleza, moção? Certo? No fundo, você ganhou uma caverna. Confortável, kits. Justamente porque você usou o princípio da igualdade. Legal isso, né? Agora vamos olhar para esse homem aqui, senhores. É um homem desejante? É um homem livre? O homem natural pode fazer o que quer? O homem sabe na natureza pode fazer o que quer? Pode, né? O que é poder? Lembra da definição de poder ou não? Qual a definição de poder? Eu disse isso na aula passada. Como é que define o poder? Poder é a capacidade. É a capacidade de se fazer o que deseja, não é isso? O homem natural tem muito poder? Tem todo o poder, não é isso? Você tem todo o poder ou não? Não. Não. Você pode sair matando uma pessoa? Não. Você pode sair atacando um homem na época, até as suas coisas, o monte que você quer ou não? Em tese, a gente tem esse poder. Não. Se você não quiser, pode processar o estupro e vice-versa. Existem leis que regulamentam essas coisas. Você não pode pressionar a pessoa à força, por exemplo. Não se pode peça isso, né? Você vai ter uma medida lógica. É desse tipo de coisas. Mas, assim, se o conflito seria a capacidade de fazer, assim, em tese, eu tenho esse poder. Claro. Sempre haverão reações. Ah, muito bem, você está como liberal. Muito bem. Em tese, você tem esse poder. Em tese, você é um homem natural. Mas como você vive em sociedade, você está regulamentado por leis, certo? Essas leis te limitam. Por isso que o Estado é antissocial, ele é antinatural. O Estado limita a sua capacidade, tem potencialmente esse poder. Mas o que acontece? O que acontece num lugar, numa região, onde há vários seres humanos que podem usar a qualquer momento tudo isso aí? O desejo, a liberdade e a igualdade. Ou seja, a igualdade é matar o outro quando puder, quando tiver desejo. Se é livre fazer isso sem ter nenhum tipo de coação. O que acontece com a natureza? Ou com o estado da natureza? O que acontece com o estado que não tem leis? Se é livre fazer o que quer. O que acontece? Estado de guerra. Estado de guerra. Mas mesmo o estado não tem leis. Você pode ocupar a sobrevivência sem fazer o que você quer. Sempre. Vira uma guerra de todos contra todos. É o homem lobo do homem, na teoria do nosso amigo Hobbes. O homem é lobo do homem. Por que o homem é lobo do homem? Né? Se você deixar os homens em estado natural, sem ninguém policiando, eles podem se matar para conseguir o que desejam, percebe? Entende isso? Esse é o homem novo do homem. O que existe é um estado de guerra. Caramba. É possível existir sociedade assim, não? Sim ou não? Não. Aí, aí acontece, você sendo um homem cheio de liberdade, de poder, por que que você, enfim, vive em sociedade, então? Essa é a grande pergunta do nosso amigo Hobbes. Por que você vive em sociedade? Não, se você, como homem natural, como você disse, eu tenho potencialmente a liberdade de fazer isso, certo? Fazer tudo o que eu quero. Por que que você, tendo a liberdade de fazer tudo o que você quer, você se submete ao Estado? Porque você precisa do outro. Mais do que proteção, o que que é aí? Olha pro quadro, o homem natural. A sobrevivência, isso? Eu consigo sobreviver no estado natural? É mais difícil, não é isso? Eu consigo evitar a dor sempre? Não. Então o que acontece? O estado vai nascer dessa primeira grande lei natural. O que o homem visa antes de tudo, antes de mais nada? Viver. Viver com tranquilidade. Viver maximizando o prazer e evitando a dor. Qual o princípio, então, da legitimidade do Estado? O desejo de todo ser humano de manter a vida o mais longa possível, da melhor maneira possível. Então, a lei da preservação da vida, da busca pelo prazer, vai criar, então, o princípio da lei da paz, a lei da convivência. Entendem isso? Quais são exatamente os argumentos do Hobbes? Né? Professor, isso é natural? Isso não é exatamente natural. Né? O que o Hobbes começa a perceber e que pede para que você pense sobre isso? Né? Quando você pensa, por exemplo, em cachorros, você pensa em inveja entre cachorros? Não. Você pensa em ódio entre cachorros? Vingança entre cachorros? Não. O que é a vingança? Vingança não é um tipo de justiça? É ou não é? Você tem um valor, não é isso? Você me afetou negativamente e por um princípio de justiça eu vou te punir. Não é isso? Há um mínimo de um sentimento de justiça. Isso existe entre os animais? Não existe, não é isso? Então o que acontece? Os animais vivem entre si. Né? E essa convivência entre eles mesmos, a sociedade das formigas, a sociedade dos pássaros, a sociedade dos cães, não tem inveja, não tem ódio, não tem contenda, não tem vingança. Hã? Não tem valores, sabe? E vivem bem com isso, né? Essa é a grande pergunta. O não tem valores. Ué, por que o homem precisa de valores? Se o homem é social? Se nós somos naturalmente homens sociais, por que nós precisamos de valores na sociedade? Para que não se... Para que quebre o princípio de igualdade? Sem valores, não haveria quebra da proteção? A quebra da proteção, percebe? Os animais que são sociais, eles precisam disso? Precisam? Você acha que o cachorro tem valores? Que a formiga tem valores morais? É uma coisa de errado, não tem? Se o homem é naturalmente social, por que ele precisa de valores para viver na sociedade? Por que ele precisa de regras? Por que ele precisa de moral, exatamente? Não deveria ser natural? É isso que o nosso amigo Hobbes nos chama a atenção. Não tem alguma coisa de errado com essa teoria? Tem, né? Opa! Se existe moral, existe leis, o homem não pode ser social, por natureza. Se existe preocupação com os valores, é porque os homens não têm valores. Se existe preocupação em engajar as pessoas, deve haver engajamento em empresas, né? Engajamento, socialização, né? A principal coisa que a nossa escola oferece é socialização. Ué, se o homem nasceu social como uma formiga, por que ele precisa aprender a se socializar? Já viram pessoas que não aprenderam a se socializar direito? Já ou não? Já, né? Você acha que eles são aptos para viver em sociedade? Não. A primeira grande constatação, né? Percebe que isso é um problema aí. Não há como naturalmente nós sermos sociáveis. Não significa que nossa relação, todas elas aqui, é uma relação artificial. Então, as relações humanas para Hobbes elas são artificiais. Entre outras coisas, por exemplo, os animais não diferem do bem público do bem privado, né? Percebe que a gente tem direito público e direito privado? Já viu exatamente questão de propriedade entre cachorros? Não? Disputas entre propriedade entre macacos? Essa banana é minha, essa banana é minha? Sim. E eles se matam por causa da banana? Sim. Sim? Eles se matam por causa de fêmeas? Sim. Não, eles se lutam, não é isso? Eles disputam a fêmea. É diferente, não é diferente? O leão mata todos os bichos. Mas o leão, ele é um animal social. Você pode dizer que o leão, ele é um animal que vive em sociedades? Com outros leões? É? Sociedade, um espaço socializado, sendo um espaço onde qualquer tipo de pessoa, de espécie, pode dizer, qualquer membro da mesma espécie pode viver naturalmente, né? E que ela pode se desenvolver dentro desse espaço, sem prejuízo para a própria vida, por exemplo. E que depende do outro para sobreviver. Tem isso, né? Depende do outro, daí esse estado de natureza é errado. Esse estado de natureza não entra na sociedade. Isso, não. Mas a sociedade não é o que ele está falando. Estado de natureza não tem sociedade. Muito bem. Você vai saber a questão, né? Se o homem é tudo isso, ele não pode viver em sociedade. Muito bem, é isso mesmo. Assim como o leão não consegue viver em sociedade. O leão depende de outro leão para sobreviver? Mas precisa de reciprocidade, de eu depender, de uma relação de dependência para você viver em sociedade? Porque sim. Aí pode ser uma abstração grande, mas dessa definição, qualquer relação de própria cooperação é uma sociedade. É, isso. Então, um musgo e uma árvore são sociedade. Tá, é lógico que é uma abstração enorme. Né? Para o Hobbes, é. Sim, uma sociedade. Né? Como, por exemplo, a sociedade. Você fala assim, ah, isso é imbecil. Não é imbecil. Você não tem, por exemplo, você já viu fábrica? Na fábrica você tem o dono dos meios de produção, não tem? Que é o patrão. E você tem um funcionário, não tem? Que é empregado. Né? Funcionário é igual ao patrão? Não. Né? Em teoria, não. Mas eles vivem em sociedade, eles têm uma sociedade entre eles? Sim. Sim, né? Enfim, eu trabalho para você, na sua máquina, e você me paga. Já entendi. Para o Hobbes. Então, Hobbes. Eu estava entrando numa questão do ministro, assim, tipo, eu ia falar exatamente o Rousseau, teoricamente eles são iguais, seria a sociedade que os diferencia. Mas daí. Ah, é, aí você tem uma próxima aula, Rousseau. Para um liberal, para um neoliberal, né? Essa é a lógica. Né? Eles só são iguais na capacidade de matar um ao outro. Né? Mas fora isso, eles são duas coisas diferentes. Entende? Quer dizer, ele começa exatamente isso. Os animais precisam entrar em consenso. Os animais não fazem revolução. A revolução. Só o Orwell, a revolução dos bichos, né? São. Ah, é uma fábula, exatamente. E o que isso nos mostra, acima de tudo, né? O Estado se baseado no egoísmo. O que acontece? O homem é egoísta por natureza, então. Percebe? Porque é egos, né? Ele gira em torno de si mesmo. E graças a esse egoísmo, ele pode se relacionar com outros homens. Quando ele começa a se proteger a si mesmo, do seu conforto, ele abre possibilidades para a paz. Como é que eu faço a paz? Para fazer a paz eu preciso então ter possibilidade de fazer relação com o outro, negociar com o outro, certo? Então, eu posso negociar com ele para ter uma posse de Carol, né? E quem sabe até mesmo negociar com Carol para que ela não me mate. Você entende? Então, para proteger minha vida, eu posso então fazer o quê? Negociar. Agora, como é que eu posso negociar com alguém que é tão mortal quanto eu? Como é que eu faço isso? Estado de natureza. Por estado de sociedade. Ou seja, eu percebo que para proteger minha vida, ao invés de ficar atacando os outros, eu preciso negociar o quê? A paz, certo? Como é que eu posso, consigo negociar a paz no estado de natureza? Desejos. Oferecendo uma coisa que a pessoa quer. O que a outra pessoa também quer? Moradia, no caso da Carol. Moradia? Mais do que moradia. O que ela quer? Segurança. O que todos os homens querem, no fundo? Se manter vivos, não é isso? Ganhar o maior conforto possível. Eu pergunto para você, no estado de natureza isso é possível? Não. Então eu preciso renunciar ao estado de natureza e criar um outro estado. Né? Para criar esse outro estado, o que eu preciso fazer? Para criar um outro estado, o que eu preciso fazer? Eu preciso renunciar, não é isso? O que eu preciso renunciar para viver no estado? Hã? Muito bem. Renunciar à liberdade. Nisso aqui, o nosso amigo Hobbes vai justificar o quê? Vocês estudaram isso no cursinho. O que o nosso amigo Hobbes vai justificar aqui? Estado absolutista, não é isso? O estado absolutista vem exatamente isso, né? Para você viver bem em sociedade, você precisa o quê? Renunciar à liberdade de tomar decisões. Algumas decisões. Ok? Ou até mesmo a maioria das decisões. O que mais eu preciso renunciar? Hã? Ao poder, não é isso? Está ligado ao desejo. E por fim, o que mais eu preciso renunciar? A igualdade. Que igualdade é essa? Muito bem. Pode matar. Então, para você viver em sociedade, precisa negociar o quê? Uma rendição, certo? Um acordo. O que diz esse acordo? Olha, eu me limito a fazer algumas coisas que a gente acordar entre si, me limito a minha liberdade de fazer o que quero, aqui e onde eu quero, perfeito? Eu posso ceder os meus desejos em torno da paz, por exemplo, o caso entre os dois, eu posso dizer, olha, agora você decide um por um ou por outro, dado o quê? Dado o que cada um quiser, pode escolher, certo? Coloco regras e limito os desejos, e excepcional, eu denuncio a violência e chego à igualdade. Eu só pergunto para vocês, precisa de um Estado para fazer essas três coisas? Para que os homens cheguem num acordo? Por que não? Porque isso é um acordo, sociedade primitiva sem acordo. É um acordo, por que precisa de acordo? A pergunta é, como é que eu posso garantir que o outro não vai quebrar isso? Eu digo para você, ó, legal, vamos nos matar, olha. Você vai morar lá em casa, na região e tal, tira uma noite lá, te dá uma facada. E você morre. Eu posso enganar você? Posso, posso. Então o que vai fazer? Qual é a grande garantia do acordo que vai existir entre os homens? Como é que eu posso manter o acordo? O Estado. Muito bem. Dentro do Estado. Tirar Hobbes, como é que deve o Estado? Como é que o Estado defende para Hobbes e para os liberais? O Estado é o monopólio da violência legítima. Todo Estado se baseia no monopólio da violência legítima. Que é o grande Leviatã do Hobbes, né? O que é o Leviatã? O Leviatã bíblico é um monstro, né? É um monstro muito poderoso. como é que exatamente esse monstro pode surgir? Esse monstro estado pode surgir? Esse monstro rei pode surgir? Esse monstro surge quando todos renunciam ao seu poder de violência, certo? E entregam para uma só pessoa. E essa uma só pessoa, que é o Estado, nesse caso, que é o rei, como é que ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai legitimar o quê? As leis e as... Como dirá a voz, como dirá o direito, vocês digam, né? Vocês veem isso direito, né? A lei já existe, se houver a... Se houver a... O que define lei de direito positivo? Isso, claro, recordem. Isso já é muito direito? Ah, não. Pois é, estou vendo aqui, ele define direito. É. A lei só se define pela espada. Uma lei só existe se ela pode ser cumprida. Toda lei que não pode ser cumprida não é lei. Básico. Então, lei não é o que está no papel. Lei é aquilo que está no papel e pode ser executado. Olha, como é que eu posso executar as leis? Se eu tiver um Estado que vigie e pune as pessoas que infringem as leis e as regras. Entende? Como é que eu sei que você pode chamar você para lá em casa, que esse problema não vale matar? Se eu fizer isso, você será preso, ou será morto, no Estado. Sabe? Por isso que precisa deter entre si um monopólio da violência. Por isso que precisa deter todos os direitos que você renunciou. Né? Para que ele possa o quê? Fiscalizar as relações humanas. E por isso mesmo o Estado só pode ser um. O Estado ele é um. O que acontece se eu tenho dois estados? O que é que acontecia exatamente no período do Hobbes? Você sabe que no período do Hobbes, que é o período da consagração das monarquias, haviam vários poderes paralelos, lembram disso? Nós tínhamos quem que era o outro grande poder na sociedade da transição medieval para o capitalismo? Quem que era o grande poder? A igreja, não é isso? Igreja Católica, outro de poder, o rei e os nobres, não é isso? Sim. O que acontece? Os burgueses, cada um tinha um quê? Um monopólio legítimo do poder, das leis e dos costumes. O que faz Hobbes? O Estado só é bom quando ele tiver somente uma pessoa que manda, não tiver leis divergentes. Por isso que ele cria a teoria do Estado forte. O que é o Estado forte? É o Estado que tem a legitimidade última de dizer o que é o certo e o que é o errado. O que acontece quando tem um ou mais Estados? Entra em disputa de poder. Entra em disputa de poder. O que acontece quando entra em disputa de poder? Natural entre os Estados. É, Estado natural entre os Estados. Então, o que acontece? Os Estados começam a guerrear entre si, não é isso? Qual que é a solução neoliberal para isso? Isso. Você tem algum exemplo de Estado superior? A ONU. A ONU é um primeiro passo, é verdade. A ONU é um Estado... É, muito bem. A ONU é um tipo de regulamentador do Estado natural. Mas ela funciona bem? Não. Por que ela não funciona bem? Porque existe o Estado superior. É. Então, acontece, às vezes tem caras que não respeitam muitas regras, não é isso? Qual é o grande poder da ONU? Intervir de que forma? É, da diplomacia. Por que as pessoas temem a ONU? Temem a ONU. Porque é a união dos estados mais fortes. E? Porque como é uma união de estados, os outros podem dificultar as coisas. O que é uma intervenção da ONU? Isso, como é que ela se faz? Vamos pensar no mais simples, como Hobbes. Hã? E como é que se dá essa aliança? Boicote, cerco. Boicote, cerco. São as medidas que nós damos hoje, não é isso? Mas basicamente qual é a mais radical delas? Militar. Isso. Como é que se desenha até a década de 90? Porque ela tinha monopólio de quê? Da OTAN, não é isso? Eu tenho um exército gigante a meu favor, que eu posso intervir. E assim eu faço o quê? Eu coloco ordem na casa. Mas mais simples. O que acontece? O Estado é muito antinatural, né? Como é que eu faço para medir a melhor relação entre Estados? Tem um exemplo muito mais legal do que a OTAN, do que a ONU. Bomba atômica? É, um jeito, né? Bomba atômica se nivela... Ah, bomba atômica. Por Hobbes, por que a bomba atômica é sinônimo de paz? Por isso, acho que bomba atômica por Hobbes é o quê? Paz ou guerra, exatamente? Paz, não é isso? Por que ele traz a paz? Acaba a disputa, não é isso? Se os dois têm bomba atômica e os dois podem destruir um ao outro, por que... Hã? Isso. Ele traz a igualdade. Para o Hobbes, uma bomba atômica é muito melhor do que a ONU. Por que a bomba atômica é muito melhor do que a ONU? Porque, quer dizer, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte pode até fundar navio da Coreia do Sul, né? E por que ninguém faz nada contra a Coreia do Norte? Que é uma bostinha de país. O Iraque era muito mais forte do que a Coreia do Norte. Tinha petróleo, podia comprar armamento. Por que ninguém vai se meter com a Coreia do Norte? Hã? Isso é o Lopes, é o Hobbes mesmo. Tem uma bomba atômica, acabou o bicho. Tem uma bomba atômica, acabou. Eu sou igual a você agora, né? Posso não ter caça, posso não ter F-18, posso não ter os porta-aviões Washington, posso não ter o porta-aviões Lincoln, mas eu tenho 3, 4 mísseis aqui que se eu disparar, foda você para sempre, né? Não é legal? Estado hobbesiano, né? Qual acontece com o Iraque? O Iraque tem bomba atômica? Não. Tinha um exército melhor do que a Coreia do Norte? Tinha? Tinha até. Só que tinha um exército melhor que a Coreia do Norte, né? Mas por que as pessoas invadem o Iraque? Né? Porque o Iraque não tem capacidade de destruir. Só por gente por isso. Entendem? Mas uma coisa muito legal que a gente vai ver depois do intervalo, que é o nosso amigo Locke, né? Que é, por exemplo, a União Europeia. Já virou a União Europeia? Qual que é a ideologia básica da União Europeia? Quanto mais estados eu tenho, mais disputas eu tenho. Então qual é a grande vantagem da globalização? Diga. Toda essa igualdade, estados, então assim, qual o jeito de se organizar e o estado se igualar? A religião. Pode ter um estado teocrático, sim. Pela fé. A fé seria talvez um apaziguador, porque você, pela sua crença, você vê prazer no nivelar-se, no ser igual. O problema, a religião pune você? A religião pune, mas a religião só pune porque você... você escolheu a religião, entendeu? Certo, mas como é que é? Você aceitou. Eu tô numa igreja. A religião é o Estado. Eu não tô falando da. Eu tô falando da organização. A gente fala religião, ainda mais nesse contexto, a gente logo pensa na igreja católica. Eu tô falando da fé. Eu tô falando desse. Eu acho que uma coisa a mais. Tem no homem é a necessidade de crença. E essa necessidade de crença é igual para todos. Você acha que o homem natural, que fica sozinho, ele pode ter a capacidade de acreditar em alguma coisa? Eu acho. Tu tá aqui, tem, né? Eu ensino você a acreditar em alguma coisa. Acho que é impossível, porque a nossa, o estado natural é não haver por causa desse ensinamento. Esse ensinamento que vai regir o Estado, né? Crença não é ensinamento, mas é a ideia da alma, né? Toda religião envolve alma. Qualquer tipo de religião. Sim. A crença ela envolve alma. Envolve até ensinamento. Não tem alma. Por exemplo, você acha que as pessoas. Você vai chegar numa sociedade e falar, não, vim aqui que o Deus louco não vai educar. Então, a maior prova é que você pode criar estados que não tem religião nenhuma, né? Como a China ou a Cuba, né? Você tem uma outra igreja, mas enfim, Você tem vários ateus. Você tem a crença e o comunismo, por exemplo. Ah. É isso que eu tô falando, é mandar a crença. Eu sei a religião, acho que hoje talvez o que, que é o comunismo para Hobbes? Não, não a forma de Estado que impune você? O que acontece se você não obedece? Que você quiser ser diferente no comunismo? Chega pro Fidel Castro e diz, eu quero um carro. Eu quero uma Mercedes. O que o tio Fidel Castro vai fazer com você? O Fidel, eu quero escolher minha própria casa agora. Eu quero pintar a cor que eu quero na minha casa. E eu vou usar o seu dinheiro. Eu não vou pagar o seu imposto, né? O que você acha que acontece com esse indivíduo? Quer ser diferente dos demais? É complicado, mas aí é uma questão de emprego. A gente tem Hobbes, eu sei. Você está angustiado porque tem algum problema aí. Não, mas eu sou professor. Se eu pegar na prática, se eu pegar uma análise empírica, eu acho que não existe. Nenhuma sociedade hoje em dia sem Estado. Tem os índios, né? Eu não sei o direito, mas acho que existe uma organização hierárquica que se pode comparar com o com o Estado. Agora, eu justamente pensando na questão dos índios, que eu levantei a parte da crença. Porque eu acho que a crença pode surgir de hábito. O hábito aprendido socialmente ou você nasce com o hábito? Então, eu acho que você cria os hábitos a partir das necessidades do estado natural. Então, por exemplo, no exemplo que você deu, um hábito é colher frutas para sobreviver. O hábito de colher frutas gera a crença de que aquela fruta te permite a vida. Olha a fome. Eu acho que uma sociedade, por isso que eu acho que várias sociedades que se juntam numa mesma, estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, tendem a ter uma crença próxima. É. E tende a você entender aquilo como uma coisa maior do que você. Senhor, isso. E viver. Gostei desse seu raciocínio, então. Vamos ter a União Europeia. O que é a crença fundamental que todos eles querem? O que eles querem? Paz, dinheiro, conforto. Para mim é poder. Poder, né? Mas por que eu renuncio ao meu poder de gerenciar meu banco central, como a França, que é uma puta potência, ou a Alemanha, que tinha o Marco, e entrego tudo para a União Europeia e digo, olha, agora você emite o meu papel moeda. Porque eu desmonto o meu banco central, porque eu acabo com o ministro da economia e centralizo todo em um só. Para gerar poder. Qual o maior interesse? Para gerar maior poder? Sim, porque no final das contas, você tem uma superpotência, que seria no caso da Alemanha, com o banco central da Alemanha. Tá? E daí quando você monta uma União Europeia, você não tem só a Alemanha, você tem a Alemanha, você tem a França. Então, sim. No caso, gera maior poder. Mas eu não sei. É um estado. Jesus, quando é que nasce? Quando é que. Diga. Não. Mas eu acho que. Os seres humanos, quando resolvem viver em sociedade, é questão de sobrevivência. Eles sabem que em outro país pode ser mais fácil. Isso. Boa, Carol. Você prefere ele entregar o dinheiro, o papel moeda dele, do que ser engolido para um outro país à força, vamos dizer, sem ter representação nenhuma. Quando é que nasce? Se ele tiver representação. Gostei. Tudo bem. Quando é que nasce exatamente a União Europeia? Todo vai encontrar paz. Isso. Quando você voou. É. Matéria liberal essa. Como é que é? Eu não entendi isso. Cada um. Que essa vai dar uma prevalecer até a Segunda Guerra Mundial. Então, só, é o seguinte, só, se cada estado comprar seus interesses sozinhos, o que acontece? Cada estado comprar o seu interesse sozinho, o mundo todo vai encontrar a paz. Ah, desculpa, é a contrária. Essa é a ideia. Tá, entendi. O problema todo o que aconteceu, isso é a tendência da Segunda Guerra. Mas... Segunda Guerra. O egoísmo, não é isso? O que é esse egoísmo? A busca para a competição. O que move a sociedade é a competição. Cada um busca o que quer e busca fazer o melhor possível. Estamos numa guerra um contra o outro, só que essa guerra é civilizada com leis dentro do Estado, faz o quê? O Estado crescer, certo? Cada um de nós busca fazer o melhor para superar o outro. Entende? E é essa a ideia. Se cada um de nós buscar fazer o melhor para superar o outro, e assim conseguir se manter no seu lugar no mundo, o que acontece com os Estados? Todos eles buscam interesses individuais. A teoria da ordem existe que o Estado cresce. Certo? O Brasil está dormindo. Mais ou menos, né? É movimentado por isso. Sim. A única diferença é que eles não passaram pela implosão da Segunda Guerra Mundial. É. O que acontece é que é um problema essa teoria do Adam Smith. Né? E quem vai denunciar isso? O nosso amigo Bill Mimic, a mente brilhante, que é o. Do Oeste. Quer fazer o quê? Ter uma escolha racional. Né? Há um problema aí. Só que esse problema os robôs já denunciam antes. Né? O problema é que cada um começa a competir entre si, como os bancos. Né? Então o banco, ele conversa para dar mais créditos. Quanto mais crédito ele tem, mais ele consegue juros, mais ele tem dinheiro. E aí, nesse momento, o que acontece com os bancos? Quando não tem mais dinheiro, ele faz o quê? Ele faz um empréstimo, não é isso? Já viu isso acontecendo? A partir do dobrado, o banco não precisa. É. Você recebe o dinheiro do banco, você tem pressão de dinheiro do banco. Sim. O banco não precisa ficar com todo aquele dinheiro dentro do banco, ele pode guardar 10% de valor e emprestar os outros momentos. Isso. E o que vai acontecer se você estiver se acumulando? Esse é o problema. Nessa competição entre os bancos, se não é regulamentado pelo Estado, ele pode ter perigo de quebrar, não pode ser. Claro que dentro das teorias, algumas posições podem regulamentar isso. O problema que diz o Hobbes é, quando todos começam a disputar por si mesmos, o que vai acontecer? Vai acontecer guerra em algum momento. Quando os estados começarem a enriquecer e acharem que podem alterar a paz, quando eles buscarem os próprios interesses, vai haver um conflito. Então, como é que a União Europeia, exatamente, depois da Segunda Guerra, digo, olha, se a gente se juntar, é melhor, porque eu faço o quê? Eu minimizo os conflitos. Sério? Lembra disso? O Estado é uno, quanto mais unidade. É o maior poder, né? O maior poder. O problema disso é só aquela questão do conceito da tirania. Uhum. Na aula passada. Qual que é exatamente o ideal político do capitalismo? Nós vamos ver com o nosso amigo Lopes. Se para o socialista a forma de governo é o comunismo, qual a forma de governo ideal no capitalismo? Lembra isso? Não. Pregava o socialismo, o que Marx prega? A igualdade através do comunismo, certo? Qual que é no fundo o sonho político de um capitalista? Que não há igualdade. Liberdade soberana. Que tipo de Estado vai oferecer isso? Sadomim ou inexistente? Qual que é o nome desse? Quem que vai explicar isso? Isaiah Berlin. Isaiah Berlin, que é um livro muito legal que eu aconselho vocês lerem, vai explicar exatamente isso. Isaiah Berlin, que é um capitalista, que é um capitalismo, vai mostrar exatamente isso. Se eu quero um Estado controlado, onde haja mais igualdade, né, eu vou para o comunismo, certo? Onde acaba-se o Estado e quem governa são os trabalhadores, as pessoas. O que diz o capitalismo? Só que eu só chego lá através da vida da igualdade. Da igualdade de condição para todos, e todos através de uma educação igual, tudo igual, vão ser capazes de tomar as próprias decisões em conjunto. Já para o capitalista, qual é o meio de poder? Né? A liberdade. O Estado mínimo. Né? Qual é o ideal? O ideal é que as relações sociais sejam feitas pela própria pessoa. Percebe que o comunismo e o anarquia são muito parecidos? Os dois abrem uma ausência de política. Só que para o liberal, quem que negocia? Quem que é exatamente o regulamento da sociedade? A mão invisível do Estado, né? A economia. Como é que uma melhor, qual é a melhor sociedade? A sociedade onde todas as pessoas negociam entre si qual é o melhor papel, quais são as melhores regras dentro da economia. Por quê? Porque nós veremos na segunda parte ao John Locke, o mercado é anterior ao Estado. Logo, o mercado é muito mais natural ao Estado. Antes de você ver sobre o regime de alguém, para dizer John Locke, você antes negocia com as pessoas, você antes faz troca. Você antes tem câmbio, entende isso? Logo, o que acontece? O mercado é antes do Estado. Se o mercado vem antes do Estado, o mercado é mais natural, por isso mais legítimo. Por isso melhor a sociedade. Aí ela chega a dizer o quê? A teoria contrária do Hobbes, que é o que fundamenta o liberalismo. Então, melhor do que isso é não haver Estado. Mas quem garante exatamente que não haja um caos social? O que garante que não haja um caos social é simplesmente a economia. Dirá exatamente o nosso amigo Hobbes. Porque as pessoas todas não se drogam, né? Hobbes vai dizer, porque o Estado vai lá e impede. O que dirá John Locke? Fala assim, olha, se o Estado impede ou não, isso não tem, o Estado não tem poder para controlar a vida de cada um. Porque as pessoas realmente regulam as drogas? Porque ela chega a pregar o serviço, o que acontece? Qual a possibilidade de drogar a vender em sociedade? Nenhum, não é isso? Hã? Ele fica à margem da sociedade. Ele não se inclui na sociedade. Isso, o mercado, as relações entre as pessoas, o mercado afetivo, o mercado de amizade, o mercado universitário, o mercado de trabalho, vão fazer o quê? Vão aparar a essa de quem? Contra as regras. Diga. Isso. Só que o exemplo que a gente tem hoje, que é Cuba, não precisa ser político. Na verdade, o Estado, ele é bem. Na verdade, eu fosse. Sim. Tanto na vida do comunismo, ninguém nunca viu, né? Mas mesmo no capitalismo, a gente não tem. A gente também tem um Estado que a gente tem que viver a capitalização. Mas Cuba também tem que viver a comunidade. Mas em tese, ó, é muito. É, então, isso é mais. O comunismo cubano vai dizer o seguinte: no fundo, nós não somos comunistas, nós estamos no Estado intermediário. Qual é o Estado intermediário do comunismo? Lembra? Não, socialismo e economia. Para que haja comunismo é preciso a ditadura do proletariado. Lembra? Nós temos o Estado democrático que é burguês, ok? A burguesia que comanda os meios de produção, não é isso? Beleza? Como é que eu faço? A democracia é um meio legítimo? Não, por quê? O proletário não tem dinheiro. Apesar de ser a maioria, ele não tem dinheiro para ocupar o poder, certo? O que basicamente elege uma pessoa ou não é dinheiro de campanha, certo? Então, o que pensa o Marx? Se a vida democrática não é viável, porque a gente não tem dinheiro, somos terceiro maior número, somos os reféns, qual a segunda maior chance de a gente conseguir o poder? Através da ditadura. Então, todo comunismo requer antes um estágio de ditadura. Ditadura das forças sindicais. É exatamente isso, né? É a proposta de um Estado mais absoluto, mais próximo do absoluto, para permitir igualdade. Exatamente. Para permitir igualdade. Então, o que vai acontecer? Qual é a leitura de Hobbes? Estado de Hobbes, de um capitalista, eu posso até ter uma ditadura como teve no Brasil, para garantir a liberdade de vir e assim garantir a liberdade de estar vivo. Quando uma ditadura comunista se instaura, é o mesmo processo. Só que ela vai querer garantir o que para você? A igualdade de todos, né? A igualdade para ser vivo. Uma ditadura, um sistema democrático, ela visa a liberdade. Né? Uma ditadura do Estado comunista, ela visa o quê? A igualdade. As duas grandes diferenças. Uma leva ao comunismo, ou seja, ao desestado, porque as pessoas são iguais é o suficiente. Porque são iguais, têm interesses iguais. Porque tem interesses iguais, uma não quer ser melhor que a outra. Né? Não tem sentido. E no Estado anárquico, que é o Estado capitalista por excelência, né? Todos têm interesses em jogos. Todos vivem por através de interesses. Então, o que eu negocio no fundo? As relações se dão através do quê? Da negociação de interesses, da negociação de desejos. Entende? Para os dois não é bom ter estados. Essa questão. Para os dois sistemas econômicos não é bom ter estados. Né? Só que eu faço hoje que é uma união de estados, como eu sou liberal, por quê? Porque quanto menos estados eu tiver, todos os for mais unos, né? Menos conflito eu tenho. Mas o que acontece? Isso também é um. Só para terminar o Hobbes aqui rapidinho, antes de a gente tomar um café. É a teoria da desobediência civil. Qual a teoria da desobediência civil? Ela diz o seguinte: todo homem carrega em si o poder de contrariar a autoridade. Ele é o primeiro político que diz isso. Todo homem tem o poder de contrariar a política. Todo homem tem poder de depor o político. Quando é que eu posso depor o político? O Estado. Quando ele me garante o quê? Mas ele não me garante a vida, a paz. Percebe? Aí eu posso tomar de volta a violência para derrubar o Estado e reconstruir um Estado que me garanta paz, não é isso? A partir do momento que eu estou num continente onde os países estão em guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, sem falar guerra de 100 anos, antes da Primeira Guerra Mundial, embora as outras guerras, né? Guerra de 100 anos contra a Inglaterra, Guerra de Roma, Guerra de Unificação, enfim, só tinha guerra, certo? Então, o que pensa o liberal, exatamente? Por que eu uno o Estado? Para evitar o que? Guerra e poder. Eu posso desenvolver com guerra? Qual é o meu estímulo como capitalista de construir uma fábrica se eu sei que daqui a 10 anos, um país entra em guerra e pode bombardear? É estímulo quase nenhum. Hã? Estímulo quase nenhum. Qual é exatamente o meu incentivo de abrir McDonald's em Heliópolis, no meio de Heliópolis, se eu posso ter as mãos de clientes, mas posso ser assaltado? Tem algum incentivo ou não? Haiti é um país capitalista, por que ninguém vai lá abrir McDonald's no Haiti? Ou na cidade do Haiti? Está em estado de guerra, não é isso? A guerra, ela dá um problema muito sério para os negócios. Isso é o que o Hobbes coloca como pensar. A guerra é um problema, não posso fazer a guerra. Quanto mais soberania eu tenho, mais disputa eu tenho, mais conflito eu tenho. O conflito não é legal para o capitalismo. Uma sociedade boa. Então, quando eu uno o Estado, eu evito o quê? Zonas de guerra, zonas de confronto. Entende? Essa é a grande ideia do nosso amigo Hobbes. Você vai unindo os Estados, unindo. O que você ganha com isso? Você ganha tranquilidade. Quando é que eu posso exatamente renunciar? Para o nosso amigo Hobbes, você pode renunciar até mesmo de participar de uma guerra. Por que eu posso renunciar de participar de uma guerra? Porque a guerra vai te matar, certo? Por que você está sacrificando seus direitos para viver em paz na sociedade? Se uma guerra me traz o quê? Um atentado contra a minha vida, eu tenho o direito natural de renunciar à guerra. Não é interessante? Quando é que eu renuncio à lei do Estado? Quando a lei do Estado pode me ferir. Legal, né? Enfim, vocês vão tomar um café? A gente vai ver agora rapidinho o Loki e depois a gente dispensa, beleza? Fechado, pessoal. Camila. Carol. Carol que voltou do estado de natureza e agora está no estado de sociedade. Bem-vinda. O objeto de desejo dessa classe, Carol. Que beleza. Os homens aqui concordam ou não? Sim. Ah, sim. Que medo, né? Enfim, o nosso amigo John Locke, que realmente vai consolidar o liberalismo, né? Ele é obviamente um herdeiro de Thomas Hobbes, né? Mas qual que é a diferença entre Thomas Hobbes e John Locke? Para Locke, havia alguns problemas na teoria hobbesiana, né? Qual era o problema da teoria hobbesiana? O Hobbes dizia exatamente o quê? Que a razão é um tipo de instrumento. Que tipo de instrumento é a razão? Um instrumento que media desejos. Ou seja, quando eu escolhi viver em sociedade, eu fiz a seguinte ponderação. Eu podia fazer tudo, certo? Eu podia ter tudo o que eu queria, mas eu renunciei a esses desejos para conseguir estender a minha vida, ok? Então, o que diz o John Locke? Olha, o nosso amigo Hobbes esqueceu uma coisa fundamental na natureza humana, que faz toda a diferença. Para o Locke, os homens são naturalmente racionais. O que significa que, além de ser um homem desejante, o homem também é um homem racional. E que as ponderações racionais pertencem à natureza humana. Ele volta um pouquinho com Aristóteles. Lembra que o homem é um animal político dotado de razão? O que dirá John Locke? Tá, eu concordo muito com o que o Hobbes disse sobre o homem. Só que a razão, ela é natural, né? A criança desenvolve desde pequeno estratégias para negociar coisas com a mãe, né? Mesmo que ela não saiba falar, ela aprendeu. Por quê? Porque o Aristóteles associa a razão à linguagem, lembram disso? Né? E o que diz o nosso amigo Locke? A criança pode também ter uma racionalidade baseada em estímulos. E eu posso negociar coisas, né? Você me dá uma mamadeira, eu posso parar de gritar. Entende? Então, você me deixa, compra um sorvete, que eu paro de gritar no banco. Né? Eu não te irrito mais, né? Me dá chocolate de sobremesa que eu vou dormir à noite. Entende? Ou me dá o chocolate de sobremesa e eu como o geló. Então o que que há? Exatamente essa questão de eu poder negociar meus afetos, negociar os meus interesses. E o que diz Locke? Bom, se a razão é natural, então tudo aquilo que é gerado pela razão também é natural. Entre essas razões, os valores, a moral. Para Hobbes, nós dizemos o quê? Que as leis morais, elas são naturais. E essas leis morais são naturais porque elas derivam da razão. Eu sei, por exemplo, que eu não posso fazer uma guerra de todos contra todos. Mas não foi porque eu ponderei que seria melhor. É porque a razão sabe que se eu entrar em guerra, eu tenho perigo de morrer. Lembra que o meu princípio é um princípio de conservação? Que pro Hobbes, eu chego na paz, a partir do momento que eu me deparo com um estado de guerra... Lembra disso, né? O que o Locke diz pra gente? Olha, a gente não precisa chegar nesse ponto. Nós somos seres racionais, já sabemos que todo conflito é problemático. Isso significa que ser social... Ixi, vai quebrar? Vai. Essa mesa não é ideal para sentar nela. Vou pegar a cadeira. Opa! Então, o nosso amigo sabe... Não posso entrar nessa mesa. Entendeu? Enfim, o nosso amigo sabe, então, que o melhor das opções de vida é viver em sociedade. Então, viver em sociedade, para o nosso amigo, é um valor natural. Então, as perguntas exatamente do Locke. Bom, se somos sociais por natureza, por que nós precisamos de um Estado? Essa é a grande pergunta de John Locke. Se nós conseguimos manter relações para sobreviver, por que precisamos então de um poder político? Com Aristóteles, nós somos sociais e políticos ao mesmo tempo, zoon politikon. O nosso amigo Locke só aceita que nós somos animais sociais, mas que não somos naturalmente políticos. Então, o que pensa o nosso amigo John Locke? O John Locke pensa o seguinte: bom, como é que se dá as relações naturais? Por que os homens não disputam pelo desejo? Afinal, temos a Carol ali, né? Por que, por exemplo, apesar de nós sermos seres racionais e naturais, por que não haveria uma disputa exatamente pela Carol? Né? O ser humano tem um princípio básico para John Locke. Qual é esse princípio básico? O princípio do direito à posse. A posse é um valor natural. Né? O que faria dois homens em estado de natureza, no caso do nosso amigo Locke? Né? Aquele que chegasse primeiro e tivesse a quiescência de Carol, teria a posse de Carol. O que é a posse? A posse, por que a posse é legítima? A posse é legítima porque eu emprego um tipo de energia, eu emprego um tipo de esforço. Percebe? Então o que acontece nesse caso? Como eu preciso bater nela, porque eu sei que eu posso perder, e mais que eu ganhe dela, ela pode acordar e me matar, eu não posso pegar, ter a posse dela de forma violenta. Então eu preciso fazer o quê? Negociar. Muito bem. Então eu preciso negociar. Comprar então, longe, logo, logo, isso começa então com o chaveco. Já é uma estratégia argumentativa, não precisa ser verdadeira ou não, mas precisa ser argumentativa, que faça com que ela se aqueça, espere sobre o meu domínio e o futuro dela. Então, sobre dela, se eu prometer para ela fidelidade e ela aceitar isso como cláusula. Pode ser que não, né? Será que seja um homem plural, assim, de eventos múltiplos, né? Então, ela quer um ou outro, assim por diante. Né? Eu posso negociar, então, o quê? A minha limitação de mulheres. Para o tempo, por exemplo, nós fazemos um casamento de igreja, não é isso? Eu renuncio minha liberdade possível de escolhas entre mulheres para, contratualmente, perante Deus e a sociedade, obter somente o monopólio de uma mulher. Certo? Por que eu vou fazer intermediário? Essa mulher vai me parar o monopólio de um homem. Até lá, o namoro não é exatamente uma traição jurídica. Né? No casamento, há uma traição jurídica, sim. É um contrato de Estado, de fidelidade, de sociedade. Você cumpriu esse contrato. No namoro, não. Percebe? Mas por que isso é importante? Isso é importante porque acontece. Vou precisar de um certo esforço para conquistar Carol. Ok? Vou ter que fazer certas renúncias. Vou ter que fazer certos investimentos. Isso significa que empreguei força e recursos para obter Carol. Beleza? A partir do momento que eu consigo isso, através das minhas forças e meus recursos, ela me pertence à sua natureza. O outro homem respeita isso. Entende? O que acontece? Eu posso obter, por exemplo, o outro que está disputando pode obter, sei lá, Juliana, por exemplo. Ele pode obter Juliana, por exemplo, desde que empregue os meios necessários para conquistar Juliana e Juliana faça parte do quê? Das posses de Felipe. Certo? Por quê? Ele conquistou isso. Então, na verdade, a posse então, dos bens materiais, os bens materiais têm uma certa racionalidade quando empregam uma força, quando empregam energia, quando eu me dedico a alguma coisa. Certo? Então, o que acontece? Quero uma casa no estado lopeziano, era impossível que eu podia ter uma casa que o professor podia roubar, certo? No estado lockeano, todos sabem que se eu construo a minha casa, eu tenho direito sobre o quê? Sobre a minha casa. Percebe? Mas pode acontecer de uma outra pessoa pegar isso na casa? Pode. E aí ele nasce o Estado. O Estado não nasce para regulamentar as relações sociais. Porque afinal, no desbloque, todos racionalmente ponderamos os direitos de sociedade. Ok? Por isso a sociedade é natural. Agora, pode ser que alguém assalte a minha casa. Assaltar contra a minha casa. Se uma pessoa quer roubar a minha casa, ou quer roubar a Carol de mim, certo? Sequestrado. O que acontece nesse caso? Ele está violando a minha propriedade? Sim ou não? Sim. Se ele está violando a propriedade, está violando a lei natural? A lei da razão? Sim. Olha, se todos nós somos movidos pela lei natural, pela lei da razão, o que acontece quando uma pessoa infringe a lei? É punida. Como a lei é natural, fica a pergunta: quem é que pode exercer a punição por aquele que sequestra a Carol? Não tem Estado? Quem seria? A pessoa que sofreu. A pessoa que sofreu? E mais do que isso, todos nós podemos puni-la. Todos nós somos guardiões da lei natural. Todos nós temos que zelar da lei natural. Tem a lei natural que nos mantém vivos. Se uma pessoa, sei lá, se Felipe sequestra a Carol, o que acontece? Todos aqui têm o direito de puni-lo. Todos nós fazemos o quê? Todos nós caímos conosco as leis naturais. Isso dá o nome, entre outras coisas, de justnaturalismo. Quem é que é do direito? Ninguém é do direito aqui? Ninguém é do direito? Você sabe o que é justnaturalismo? Justnaturalismo é quando eu digo que a justiça, que as leis, elas são de fatos naturais. Ao contrário do nosso amigo Hobbes. O que o Hobbes diz? Para existir lei, precisa existir o quê? A espada, certo? E quem faz a lei? O Estado. As leis são uma convenção social. Quando eu digo que as leis são uma convenção social, eu sou um positivista jurídico. As leis são normas socialmente construídas. Beleza? Quando eu digo que as leis são naturais, são racionais em si mesmas, eu sou um justnaturalista. Ou seja, eu acredito então que todos nós, por enfim, estarmos vivos graças à lei natural, graças à lei, todos nós temos um comprometimento com a lei. Entende? Por isso que no Estado brasileiro você pode dar bala. Por isso que muitos estados, qualquer um de nós pode dar bala de prisão. Vocês sabiam disso? Você pega alguém roubando um carro, você pode agredir essa pessoa e dar bala de prisão a ela. Por que você pode dar bala de prisão? Porque você, como. É, foi assim, você, sim, cidadanizou brasileiro, fez o juramento e tudo mais, pegou seu CIP, seu RG, você se tornou o quê? Cidadão, certo? Para se tornar cidadão do Estado brasileiro, você precisa estar o quê? Submetido às leis do Estado. Por que existem as leis? As leis existem para te proteger. Então, em contrapartida, você precisa, qual a sua obrigação? Proteger as leis. Muito bem. Mas o Brasil não é só positivista. É. Mas isso não é diferente do positivismo? Não, exatamente. Porque a partir do momento que você aceita a lei serve para te proteger, você tem compromisso com essa lei. Assim você tem compromisso com o Estado. A diferença entre o positivismo e o justnaturalismo reside em saber a natureza da lei, se é uma convenção social ou se é natural. No momento que há Estado e há leis, você se compromete em defender a lei. Ou seja, não é só o judiciário e a polícia. Cada um dos cidadãos que aceitam a lei é obrigado a executá-la. Só que para o justnaturalista, as leis existem antes do Estado. Percebe? Então, no nosso movimento de sociedade, temos que punir ferido, tudo é sequestrado para o certo? E cada um de nós carrega consigo o quê? O dever moral, o dever ético, o dever natural de punir todo aquele que é contrário à lei, contrário à vida. Hã? Não é uma convenção social. Mas o que acontece? Imagine só que nós prendemos o Selic, certo? E resgatamos o Carol. O que vai acontecer? Eu sei, cada um de nós tem que julgar o Felipe, não é isso? A pergunta é, como é que nós vamos julgar o Felipe? Linchamento. Ah? Um linchamento, o que mais? Todos concordam em linchá-lo? Não, excluí-lo. Não, opa, como é que é? Excluí-lo. Excluí-lo como? Vai jogar na cala, né? Cortar a mão, né? Percebe? O que acontece? Cada um de nós, quando é afetado pelo crime que ele contra a natureza, contra o que nos constitui, contra aquilo que nos protege, tem um sentimento de vingança, tem um sentimento de ódio, uns maiores e uns menores. E cada um, imagina que cada um de nós aplica uma lei para o Felipe. Imagina que cada um de nós vamos nos vingar de Felipe. É a vingança do natural, certo? O que acontecerá no Estado assim? Onde cada um pode executar o que bem entender. E onde cada um pode se vingar daquilo que finge a lei natural. É um Estado desequilibrado. Quase um Estado de guerra, isso. Porque eu posso julgar se outra pessoa, olha só, eu posso julgar se outra pessoa agiu corretamente ou não agiu corretamente, e ao mesmo tempo que eu posso julgar qualquer um, eu também posso puni-la. Certo? E quem faz a mediação? Eu. Então o que acontece? O Estado fica desequilibrado. E pode chegar o que? A descoesão. Então o que bem, o João Locke percebe? O que o João Locke entende então? Para que existam boas relações sociais, para que me proteja ainda mais, para que eu não seja vítima de injustiça, eu preciso criar um negócio chamado justiça. O poder judiciário, ele é a primeira fonte do Estado. Eu crio um poder judiciário. Só o que, que acontece? Então, a primeira fonte de sustentação do Estado é o poder judiciário. Só que esse poder judiciário é codependente. Por que ele é codependente? Porque, enfim, uma coisa é você julgar uma pessoa, certo? Você vai julgar uma pessoa em relação ao quê? O que critérios? Alguém precisa fazer o quê? As leis. Chamamos de legislador. Certo? Então, para criar o poder judiciário, paralelamente, precisa criar um negócio chamado poder legislativo. Temos no qual são os primeiros membros do poder executivo. Com o qual nós vamos criar o quê? O judiciário e o legislativo. O que acontece? O legislativo vai fazer o quê? Criar as leis, criar também o quê? As formas de punição. Para que o judiciário possa executar. Certo? Então o Estado começa com o poder legislativo. E por isso, exatamente, João Locke, o pai do parlamentarismo. O parlamentarista, ele aceita ideologicamente que o Estado foi criado justamente para regulamentar leis. E não para executar leis. O mais importante é estabelecer relações entre as pessoas e não puni-las, e não, enfim, policiá-las, como Pia Hobbes. E o executivo executa o que então? As leis, é isso? O executivo é inferior ao legislativo. Entendem isso? Mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que a gente está falando que tudo começou com a posse. Então, a posse é o centro do quê? Do judiciário, do legislativo. Eu possuo a minha vida, mesmo no homicídio. Eu tenho posse sobre minha vida, certo? Que alguém vai e tira de mim. Está tirando o quê? A posse, o tenho da vida. Percebe? Tudo para logo é uma relação de posses. Então, eu tenho um filho que alguém matou, esse filho era minha posse. Entendeu isso? Então, o que acontece? A partir desse momento, eu instituo relações de posse. Isso significa que antes mesmo do judiciário, para que serve o judiciário legislativo? O judiciário legislativo serve para proteger as minhas posses. Aquilo que está no meu poder. Por isso, para o nosso amigo Locke, o legislativo e o judiciário vem antes. Vem depois exatamente do mercado. O mercado é a primeira relação natural. O mercado é o regulamento dos homens, as trocas de posses. Porque eu posso me dedicar somente a produzir trigo, você somente a produzir leite, a outra produz carne. O que nós fazemos entre nós? Nós trocamos aquilo que está dentro de nossas posses. Entende? Há relações sociais, mas são relações sociais baseadas na troca, em um poder de troca. Entende isso? E o que acontece? O Estado somente serve para o quê? Para nos fiscalizar. É o chamado Estado mínimo. Qual, né? A função mesmo de Estado? Certo? A partir do momento que foram criadas leis e legislações, manter as ordens. O que é manter a ordem? Fazer com que os contratos, as legislações sejam cumpridas. Entende? E dessa visão do Locke surgem duas teorias. Uma teoria mais liberal, onde o Estado regulamenta a sociedade, uma teoria que hoje mais ou menos já liberal, é difícil diferenciar historicamente os dois, né? Tem pessoas que acreditam que só o Estado regulamenta as leis, as classes sociais, e aquelas pessoas que acreditam que existe, tem que haver um Estado onde tem que garantir saúde, educação e segurança, ponto. Por que isso? Porque é um mínimo do Estado. Sozinho o Estado não consegue garantir o quê? O mercado não consegue garantir o quê? Sozinho o mercado não consegue garantir as relações humanas de forma sadia, de forma equilibrada. É preciso de um agente externo que medie, que dê educação para todos, que dê a possibilidade de todos terem posse, que dê segurança a essa posse e que execute as leis. Entende isso? Essa é a função do Estado para o Locke. Essa é a função do Estado para o liberal. Qual seria o modelo ideal? O modelo ideal é que todos seguissem a lei do mercado, as leis das relações sociais, da troca e venda de bens e consumos, e assim nós não precisássemos do quê? Nós não precisássemos recorrer ao judiciário. Como você recorre, não é isso? Quantas vezes já foram no judiciário para falar de produto? Eu propongo. Quantas vezes vocês foram propor na vida? Foi? Foi propor uma vez? Foi. Quantas vezes na sua vida? Na verdade, duas. E essa semana? Duas essa semana, certo? Essa semana eu fui, né? Semana passada. Mas já fui duas vezes. Duas vezes. E diz Locke, olha só. Né? Percebem que existe a lei, mas as pessoas respeitam o quê? além entre si. Agora, tem um cara chamado Eduardo Janetti, que é um filósofo, também economista, que vai dizer exatamente isso. Quer dizer, capitalismo só pode nascer onde existe uma forte convenção social, moral arraigada. Capitalismo para ele precisa do quê? De pessoas esclarecidas, pessoas morais. Quanto mais imorais são as pessoas, menos o Estado precisa intervir. O Estado precisa criar regras de contratos. Quanto menos o Estado precisa criar regras de contrato, quanto mais as pessoas por si mesmas respeitam as leis dos contratos, mais desenvolvido o capitalismo é, mais desenvolvida a sociedade é, para o nosso amigo Janetti. Se vem exatamente essa concepção dos filósofos. Ou seja, quanto mais eu obedeço a esse pecado, menos eu preciso ser judiciário, menos eu tenho problemas. Se eu sou desonesto nessa relação, o que acontece comigo? Estado do Locke. Estado natural, o que acontece se eu sou desonesto? Problema de uma coisa não te devolvo. Isso, né? Falando. A intervenção de todos. Beleza? Todos podem punir e depois o Estado vai me punir, certo? E mesmo que não haja punição de Estado, o que acontece? Vocês vão deixar, vocês vão continuar fazendo negócio comigo? Não. Isso é um tipo de punição, certo? É isso. É? Punição moral, exatamente. Então o que acontece? Por mais que o Estado descanse todas as relações, você sabe que se alguém apontar aqui, por mais que alguém tenha prometido o dinheiro e tenha te devolvido, às vezes você precisa exatamente acionar o Estado. Você pode passar com seus amigos e vocês anteciparam de um tempo que pensaria no dele. Então, na verdade, quanto mais sólida for a moral de nossa sociedade, mais independente do Estado ela é. Um Estado moralista, uma sociedade moralista seria uma sociedade moralista por absoluto, seria uma sociedade independente desse de controle estatal. Isso. Exatamente isso. É só considerando, por exemplo, para o caso de Janetti, né? Quais são os países onde o capitalismo se desenvolve? Começa. A Alemanha, luterana, a Holanda. Protestante, exatamente. Calvinista, extremamente arraigada, muito forte. Né? Quando as relações morais são muito fortes, ou seja, eu respeito o direito do outro e a racionalidade. Aí que eu não volto no que eu tinha falado na outra parte. A moral pode ser vista como uma crença. Sim. Ah, isso mesmo, Eu sabia que você ia falar isso, mas isso é pro Locke. Isso não pode ser, não pode ser isso pro Locke, exatamente. E aí ele estabelece o quê? Na hora de vaza de confiança. Né? Afinal, a vaza de confiança é tudo do comércio. Tá. E qual que é o papel, no caso, do Estado? Do... É só... O Locke toma a liberdade do indivíduo, a liberdade natural, né? Que o Hobbes caça. Né? Não, mas se cada um tem um poder da intervenção... Então o Estado acaba ficando obsoleto. Não, você denuncia o poder, você denuncia a lei natural, o nome da lei civil. Desculpa, tem essa passagem. Eu renuncio meu poder de julgar o outro em troca do quê? Em troca da convenção das leis que foram formuladas por todos nós. Né? Eu constituo o legislativo, elejo o legislativo, certo? E o legislativo cria leis e cria um monopólio para executar essas leis. Então o que acontece? Eu renuncio no fundo, enquanto para o Hobbes eu renuncio a violência, para o nosso amigo Locke eu renuncio o direito que eu tenho de julgar e de executar o julgamento. Julgar uma pessoa, punir essa pessoa. Tá. Então no caso o ideal seria levar o infrator para o Estado. Eu renuncio o poder de punição. Exatamente. Se isso for a regra do Estado. Se é um país islâmico, você vai lá jogar pedra nela. Sim, você não precisa levar para o Estado. Sim, no caso, então eu sigo a lei, não tomo mais a medida por mim. Exatamente. Só uma medida pela sociedade. Isso. Mas é engraçado, eu li uma vez, na verdade eu vi uma crítica a um cara, não vou saber agora, mas era justamente isso que ele falava. Que ele falava que o Estado islâmico, ele era mais livre para a mulher do que o Estado ocidental. E daí todo mundo falou, pô, como é que pode, né? E acho que defesa dele era basicamente, eu nunca tinha pensado por esse, nesse ponto, mas a defesa dele era que o Estado como máquina não interferia tanto quanto o julgamento do indivíduo sobre a mulher. O islamismo tem essa característica que o cristianismo não tem. Quando o cristianismo é uma religião baseada no amor ao próximo, qual o centro do cristianismo? O amor. O islã é totalmente contrário. Qual o centro do islã? O centro da fé islâmica é a justiça. É só você perguntar a qualquer sheikh, ele fala lá que o alto moleque só tem islã. A gente já aprende exatamente isso no primeiro dia de aula. Eu já estou aprendendo a diferenciar que tipo de mulher eu posso tocar em sala de aula e qual eu não posso tocar. É bem interessante isso. Você também? Não, isso é fantástico, senhores. Vocês veriam os colégios, passando os colégios da Paris. É bem interessante. E aí você tem essa coisa, né? No fundo, eu posso falar em outro estado. Mas existe uma lei que está acima da lei dos homens, que é a lei do Corão, a lei da justiça. Né? Esse sentimento de justiça, quer dizer. É bem isso mesmo. O Islã, ele vai surgir nem pela necessidade de, enfim, não pela necessidade de controlar a violência dos cidadãos. O Islã, ele se une, e a peça que fala do Islã é o judiciário, o legislativo. Né? Tem muitos países islâmicos onde não existe constituição. Né? O que existe? São as pessoas analisando que estão dentro do Corão. Como o Irã. Não tem uma constituição no Irã, seria muito mais, então, uma parte moral do que uma parte do Estado. Exatamente. O Estado não está preocupado com a violência. Está engraçado que a maioria das sociedades que adotaram o Islã são sociedades baseadas no comércio. Sim. Outras baseadas na, sei lá, em agricultura, ou mais baseadas na parte do comércio. Não posso dizer capitalista, porque eu sou capitalista. Mas na troca. Para isso, o capitalismo não gerar isso numa outra aula. A gente, capitalismo precisaria de uma outra coisa que só oferta proteção de qualidade. Nenhuma outra pode dar. Que é o empreendedorismo. Né? Que é a fé de que você precisa denunciar o seu conforto, as suas posses. Em nome do quê? Em nome do sucesso. Em nome de buscar saber se Deus gosta ou não gosta de você. Por que eu renuncio ao meu conforto, ao meu bem-estar e minhas posses para financiar um investimento? Qualquer último caso, provar o quê? Se Deus me ama ou não me ama. Isso não existe no Islã. Né? No Islã você tem acúmulo e negociação. Né? Porque no Islã você só é salvo se você obedecer a lei. No desantismo você não sabe se você é salvo ou não. Né? E a questão de saber se você é salvo ou não é saber se Deus gosta ou não gosta de você. O único sinal que se Deus gosta ou não gosta de você é se você consegue, através do seu próprio trabalho, enriquecer. É isso que faz, por exemplo, o Islã muito capitalista. Ele não tem exatamente esse sentimento de que precisa provar alguma coisa para Deus. Ele precisa provar alguma coisa para alguém. Nem no catolicismo. Arthur, se você me permite fazer uma intervenção, sobre essa questão da mulher aí, uma vez, acho que uma das mulheres aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês acham que é mais. Quando isso dá para a mulher, que ela tem mais possibilidade de se desenvolver e ser feliz num país islâmico ou num país europeu? Essa resposta parece óbvia para todos nós, mas não é. Eu viajando pelo Marrocos, que é um país islâmico, encontrei uma marroquina que disse que tinha vivido na Espanha, que é um país ocidental católico. E que tinha. E Braço Mineiro, tudo? Voltava ao Marrocos e ela falou que existia uma certa liberdade, um certo conforto e um não julgamento da mulher no Marrocos que na Espanha havia. Porque era um país católico, ela trouxe muitas coisas em relação ao machismo que não havia. E aí eu perguntei para ela essa coisa da indumentária e tudo, e ela falou: não, isso é um estilo de se vestir, é uma moda. E aí eu reparei que realmente. As mulheres elas vão fazer compras e você tem lá o que não é exatamente a burca, mas é aquela que cobre o véu. E aí elas têm preços diferentes, têm modas diferentes, têm estilistas que trabalham com isso. Então, quer dizer, tem mais bonito, menos bonito, o mais luxuoso, menos luxuoso. Então, eu fui desconstruindo um pouco essa visão. de relações públicas, né? Sim. É, tem aquela, no site do UOL, tem aquelas imagens da semana, que são muito interessantes, eu sempre acesso, sempre dou uma olhadinha. E justamente no Marrocos, tinha, por conta desses desdobramentos todos naquela região, tinha uma imagem muito forte, que era numa manifestação pública, duas mulheres sobre os ombros de rapazes, de homens. Então, pensava aquela cena de show, que você sobe em cima. E elas com um megafone falando para a multidão. Então, veja só que coisa interessante. A mulher com a palavra. E elas com um chador. E falando, quer dizer, comandando a massa. O que é muito significativo. É tipo em cima do homem. Em cima do homem, é uma imagem assim meio incerta, né? Porque você está seguindo aquele posto que você não vê, né? Na verdade você conseguir ser comandado pela mulher. Bom, você diga. Na verdade, qual foi a primeira pergunta que você fez? A questão da felicidade. De uma certa possibilidade de realizar. De realização. Mas você está falando de uma experiência pessoal do Marrocos, mesmo dessa forma. Só que se a gente levasse, sei lá, para o Islã, para qualquer outro lugar, passa, é uma coisa muito além de moda. As mulheres, elas de fato não podem aqui. É claro que a gente tem muita. Minha mãe já estudou sobre isso no doutorado dela. A gente tem, tipo, vertentes de mulheres que de fato foram criadas naquela cultura, que gostam daquilo e que acham lindo a burca. Então, que usam desde pequenas para compararem com as mulheres e tal. Tem outras que não querem usar. Então, é muito complicado isso. No Marrocos é muito diferente de outros países. Eles têm um pouco de abertura maior. Mulher, eles são mais próximos da Europa. Então, essa menina que foi para a Espanha, ela foi criada em uma cultura diferente. E na Espanha pode até ter uma questão de julgamento, de questão católica. Mas você tem liberdade para fazer o que você quiser. Se você quiser trabalhar, se você quiser não usar, não é uma questão de moda, entendeu? Eu não quero usar. Então eu não posso. Mas os países islâmicos você pode também não escolher usar. A maioria dos países islâmicos você pode escolher não usar a cor. A maioria. Se você não usar, você sofre uma coerção da sociedade. Ah, bom. Se você não pode não usar, beleza? Se você for gorda, você também sofre. Mas já pergunta: se você quisesse vir de burca para a ECA, você acha que seria coagido a não usar a burca? Era na França, né? Só que eu acho que é correto o que acontece na França. Assim como eu não posso usar a burca, também não posso ter uma burca na escola. E outra coisa, questão de segurança pública. A mulher usa um negócio que você não sabe a cara dela, você não sabe o que ela tem ali embaixo. Isso é muito complicado isso, sabe? Mas eu acho que a pessoa tem a livre escolha de usar. Dos direitos dela para o Estado. E daí você joga ela num lugar que ela tem que abrir a mão de todos os jeitos. Isso talvez seja muito mais ofensivo do que aquela pessoa que, ou igual ofensivo, acho que é igual, do que você pegar uma pessoa que se, como eu, que abriu mão de todos os direitos e colocar essa mesma pessoa num lugar que ela tem que ter todos os direitos dela de volta. Ela tem que reaprender a ter direitos, sendo que ela cresceu nunca tendo sabido como é elaborar a sua própria moral. Bom, é zoado isso. Agora eu posso até argumentar lá na minha fogueira, dizendo o seguinte: no Estado Saudita, só tem o Corão como Constituição, você não tem nada com esses problemas, as mulheres podem escolher ou não entrar com véu. No Irã, além do Corão, é uma Constituição, isso. É o governo que proíbe a mulher de não usar véu. Nesse caso, não é o Islã, é um governo do Irã, percebe? E é o quê? Uma intervenção do Irã é uma intervenção na política muito maior da vida do cidadão do que nos outros países árabes, percebe? O Irã parece mais um país ocidental do que provavelmente um país árabe. Porque o Irã controla de todo mundo, né? Baseado em leis. No Irã, você realmente não pode ser isso no véu. Mas no Corão diz que você pode escolher se pode usar o véu ou não usar o véu, dentro da casa que você for, dentro do clã que você participa desse Islã, né? Nesse caso, você poderia corroborar a ideia do John Locke, nesse caso. Quanto mais o Estado do Irã interfere com as pessoas, mais eles são descontentes, mais eles se revoltam. Né? Como o Gaddafi, por exemplo. Né? Lá não é exatamente uma lei só do Corão, lá um ditador, um poder executivo, interfere na vida do cidadão islâmico. Né? E por isso eles se revoltam. Né? Se não conseguir um Estado onde, enfim, somente o exato Irã, somente o Corão, fosse um instrumento. Mas não é essa revolta lá? Isso A gente é ocidental, por isso que é uma discussão que eu pelo menos não tenho, eu não tenho claro. Então, mas eu acho que a partir do momento que você está olhando por um olhar enviesado, você tem que ter pelo menos a noção de que a chance de erro é muito grande. Mas eu não estou falando tudo certo. Não, tá bom, nem eu. Eu acho que isso só mostra que a gente não pode afirmar que sim, a gente não pode ir ou lá, a gente a parte do machismo não tem como. Eu acho que a parte que a gente tem só como afirmar é isso aqui, tipo, como a gente pode construir a diferentes estados, né? Tipo, diferentes classes, estado ou não estado, não sei, tipo. Baseado numa legislação, por exemplo. Tipo, o que eu achei muito engraçado. Isso que a gente está discutindo, grande parte é uma legislação. É moral, é igreja. Igreja não só. Imagina um lobby, mais ou menos. E qual é a situação do mulher participar do legislativo e começar a se negociar as leis? Independente do Estado. Pode ter um Estado machista, pode. Mas e se as mulheres participassem do legislativo, por exemplo? O que aconteceria com o Estado? E se as mulheres participassem do mercado de trabalho mais ativamente? Cada mercado de trabalho não pode mudar a legislação? E se os homens fossem para dentro de casa? Eles iam ser desvalorizados? Por estar cuidando de filhos, em vez de trabalhando como provedores, não foi como foi dado na nossa cultura. É engraçado. Agora, o que eu achei melhor é que, daquilo que você tinha falado, eu fiquei muito tranquilo, eu até tinha falado de pensar, que a anarquia é o extremo do capitalismo. Sim. A anarquia, todos os discursos anarquistas são contra a moral. Mas na verdade é contra a moral existente na sociedade atual. Isso. Porque na verdade são os mais moralistas. Né? Tipo, é lógico que não moralista com a carga simbólica que a gente tem essa palavra, mas com a parte conceitual, o anarquista é a pessoa mais moralista possível. O anarquista é muito mais moralista do que muitos moralistas. A anarquia é uma pessoa uma moral. É que tá. O anarquia é que tá. Porque para sustentar o Estado anárquico. É uma moral rígida, né? Uma moral compartilhada por todas. Uma moral natural, praticamente, né? De negociar interesses. Né? Uma moral básica de negociar interesses. Sem os valores religiosos, sem muita intervenção do Estado. O Estado que tira a igualdade, às vezes. Né? Que é uma relação comercial, né? Pode tirar. Uma ação do Estado também. O Estado pode interferir. Entenderam mais ou menos as ideias atrás, não? Então tá ótimo, senhores. Enfim, qualquer dúvida tem os textos nas chaves. Aí quando a gente volta para a próxima aula com o Marx, a gente vai conhecer na fogueira. Eu vou deixar o texto no texto. Então você está amanhã e pode jogar aqui. Yeah.